Boa noite, está começando mais um podcast Spaces the Essence, pela Rádio Gralha 106,1 MHz de Curitiba, mais precisamente direto do terceiro andar do prédio do DCE, e também pelo site meta101.net para download a qualquer momento. Hoje o programa falará e tocará somente estranhezas. Como meu amigo Motor disse certa vez em uma intervenção da Rádio Gralha, é preciso conhecer as estranhezas, ou é melhor, é preciso conhecer as estranhas coisas que acontecem por aí. Mas antes de tocarmos canções explícitas sobre esse tema, começarei tocando no programa algumas canções estranhas, feitas por gente estranha e talvez para gente estranha, como eu e você. De início, tocarei Caetano Veloso, um cara que não é tão estranho assim, mas com certeza já teve suas fases estranhas, como no disco experimental Araçá Azul. Ouça de palavra em palavra, seguido de Meu Refrigerador Não Funciona, um blues psicodélico dos Mutantes. Amarela Nil Anilina Amaranila Nilina Lina Rama Amaranila Nilina Lina Rama Anilina Soma Thank you. ventilador não funciona. O meu refrigerador não funciona. Eu tentei tudo, eu tentei de tudo, eu tentei de tudo. Não funciona, não funciona. Jardes Macalé será uma das atrações principais do festival woodstockiano, conhecido pela alcunha de Psicodália. Um festival cheio de gente estranha, o qual eu tive o prazer de conhecer nesse ano que está passando. Fique com Boneca Semiótica, de Jardes Macalé, e para fechar essa parte brasileira inicial do programa, fique com outro cara bem bizarro. O Jerry Skylab fez um disco feminino em um projeto intitulado Skygirls, e aqui ele tocará ou recitará o poema Maria Bethânia. Mas antes, vai lá, Macalé, mostra aí como se faz uma música estranha. Sempre a mesma história. Nosso amor morreu na glória. A boneca foi embora. esqueceu o seu fantasma. A paisagem é uma floresta de signos malignos que você desenhou. Paisagem de fim de festa, rótulo roto, vidro partido, onde havia um sentido que você apagou. Você venceu com a sua lógica, e analógica, você não passa da programadora do repertório redundante da minha sua lógica digital e analógica, você não passa da programadora do repertório redundante da minha. Samba é sempre a mesma história. Nosso amor morreu na glória. Quando dois corações se amam de verdade, não pode haver no mundo maior felicidade. Tudo é alegria, tudo é ilusão. Que bom que não seria se eu tivesse um amor. Quando dois corações se amam de verdade, não pode haver no mundo maior felicidade. Maria Bethânia não anda de ônibus. Maria Bethânia não anda de metrô. Maria Bethânia não anda pelas ruas. Maria Bethânia não vai ao supermercado. Maria Bethânia descobriu uma praia distante e deserta. Mas um dia a praia foi invadida por turistas e Maria Bethânia não saiu mais de casa. Às vezes vai ao estúdio, mas a maior parte do tempo permanece em casa. Maria Bethânia está ficando velha. Maria Bethânia não tem mais a mesma voz. E passados alguns anos, Maria Bethânia Tânia vai morrer. Passados mais alguns anos, Maria Betânia vai ser esquecida. E ninguém mais vai saber quem foi Maria Betânia. Ah, Maria Betânia. Syd Barrett foi um cara estranho. Depois de praticamente ter inventado a psicodelia no primeiro disco do Pink Floyd, e depois de gravar um disco solo e outras canções estranhas e obscuras, ele largou tudo e foi viver na sua cidade natal, ao lado de sua irmã. Nunca mais quis saber da sua antiga banda e passou seus dias andando de bike e criando peças de arte efêmeras ao extremo, pois ao terminar cada obra, o mesmo a destruía, afirmando que a arte era, sim, momentânea. Aqui ele tocará a linda Baby Lemonade, sobre algo que nem tentarei decifrar. Lemonade. I was an Eskimo. Frozen wind began to blow. Under my boots and around my toes. Frost that bit the ground below. Was 100 degrees below zero. And my mama cried. And my mama cried. Your money, don't go to the show. Well, I turned around and I said, oh, oh. Well, I turned around and I said, oh, oh. Well, I turned around and I said, oh, oh. And the northern lights commenced to glow. And she said, with a tear in her eye. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Essa última foi Frank Zappa com Don't Eat the Yellow Snow, uma das mais de 300 canções estranhas feitas pelo cara. A maioria das pessoas acredita que a lua é bem uma simples lua, mas há quem diga que na realidade o satélite deveria ser classificado como um planeta. O principal motivo para isso é o tamanho do corpo celeste, que embora tenha cerca de um quarto do diâmetro da Terra, é de longe o maior satélite natural em comparação ao seu planeta no nosso sistema solar. Bem, John Lurie, além de ser um exímio músico de jazz, participou como ator de alguns grandes filmes do cineasta independente Jim Jarmusch, como por exemplo Estranhos no Paraíso, onde ele também assinou a trilha que você está escutando no fundo. Tocarei mais outra canção estranha do cara, parte dessa mesma trilha, chamada The Lamps Are Mine. John Bryan é outro grande compositor de trilhas, tendo assinado obras como Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, Magnolia e I Heart Huckabees, de onde tocarei a linda e estranha Strangest Times, de John Bryan. Lord, I know I want dead people will call him. Jeez, those blues, yeah. Oh, now believe me when I say you're gonna lose that strange feeling. Oh, essa última foi Tim Buckley com Strange Feeling. Falarei agora sobre os níveis chocantes de doença mental em populações mais jovens. Embora isso não seja verdade em todos os casos, a doença mental é frequentemente associada ao comportamento nitidamente não natural ou estranho. No entanto, as principais autoridades mostram que ser normal é menos comum do que se pensa. Fique agora com mais duas canções antigas e estranhas. A primeira é dos anos 30 e se chama Strange As It Seems, de Cab Calloway e sua orquestra. Pois fique com Strange Things Are Happening, parte da trilha do seriado maconheiro Weeds, da cantora que infelizmente não poderei informar seu nome devido à minha falta de internet no momento da gravação deste programa. Wasting my time to love you. seems deep down in my heart I do. Strange as it seems, I keep on thinking of you. Clinging to dreams, dreams that I know will not come true. One night of bliss, one stolen kiss is thrilling me, yeah. Why should it be all lovely to me? Who now must forget we ever met? Oh, you can be nothing to me, I want you. Strange as it seems, deep in my heart I do. Every day, there are strange every day, every day. There are strange things happening every day. Talvez seja uma das lendas vivas mais estranhas, ao lado de Dylan. Aqui ele acrescentará outro subtema ao programa, cantando sobre um estranho tempo, na circense Strange Weather. Talvez ele possa estar falando do clima curitibano, um clima praticamente impossível de ser previsto. Em grande parte dos dias recebe o adjetivo de estranho. Logo após, fique com outra lenda viva, o canadense Leonard Cohen, sua encantadora The Stranger Song. Mas primeiro ouça Tom Waits com Strange Weather. And bridges falling down. Strange, a woman tries to save all that a man will try to drown. And it's the rain that they predicted. It's the forecast every time. The roses died because you picked it. I'm out here. It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. But now another stranger seems to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other. Oh, you've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbow to the finger. And he wants to trade the game he plays for shelter. Yes, he wants to trade the game he knows for shelter. Oh, you hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. And while he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder. It's curling just like smoke above his shoulder. You tell him to come in, sit down, but something makes you turn around. The door is open, you can't close your shelter. You try the handle of the road, it opens. Do not be afraid, it's you, my love, you who are the stranger. It is you, my love, you who are the stranger. Well, I've been waiting, I was sure we'd meet between the trains we're waiting for. I think it's time to board another. Please understand, I never had a secret chart to get me to the heart of this or any other matter. Well, he talks like this, you don't know what he's after. When he speaks like this, you don't know what he's after. Let's meet tomorrow if you choose upon the shore beneath the bridge that they are building on some endless river. Then he leaves the platform for the sleeping car that's warm. You realize he's only advertising one more shelter. And it comes to you, he never was a stranger. And you say, okay, the bridge or someplace later. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. Na física de partículas, estranheza, notada como S, é a propriedade das partículas, expressa como um número quântico para descrever a decomposição das partículas em reações fortes e eletromagnéticas que ocorrem em um curto período de tempo. A derivação da palavra estranho ou estranheza provém do descobrimento dos quarks e foi adotado depois de seu descobrimento para preservar a continuidade da frase. A estranheza das antipartículas estão referidas a A mais 1 e as partículas a A menos 1, como foi a definição original. para todos os números quânticos de sabor de quarks, estranheza, encantado, cima, baixo. A convenção é que a carga de sabor e a carga elétrica de um quark têm o mesmo sinal. Com isso, qualquer sabor levado por um meson carregado tem o mesmo sinal e assim a carga. Entendeu? Enfim, fique agora com Strange Times, da banda Hype Black Keys. E depois escute Strange World, dos caras do Twin Peaks, outra banda dos tempos atuais e com um nome que homenageia uma das séries mais estranhas já produzidas para a TV, dirigida por David Lynch, exatamente com o mesmo nome, Twin Peaks. Laura Palmer provavelmente teria curtido essa banda. Travel on your way from here. Sim, o programa está chegando ao fim. Espero que de alguma forma estranha você tenha se sentido mais próximo ao tema da noite. Se acaso isso ainda não tenha acontecido, tocarei mais três canções sobre as estranhezas que vemos por aí. Primeiro fique com Billy Preston, ou aquele cara que tocou órgão no terraço junto com os Beatles. Billy Preston tocará You've Been Acting Strange. Após, ouça o glam rock do caralho de T-Rex e a sua Baby Strange. E por fim, fique com Strange Days, dos The Doors. Curta essa pira estranha aí e nos encontramos novamente em uma próxima oportunidade. Estranha, como sempre. E lembre-se, Pace is the Essence. Shattered under, and like the thunder, oh, I wanna be Strong.